O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para... E os nossos convidados, né? Que a Sociedade de Psicanálise Integral traz aqui para conversar com vocês. Além dos analistas, Léo, Selma, Ademar, que é médico psicossomaticista. Hoje nós temos Luciara, da Escola Terapêutica Millennium. A Helena Melander, também das Escolas Millennium. Todos eles trabalhando com o método trilógico de Norberto Kepp. Hoje, numa aula aqui na Avenida Rebouças, eu estava explicando, né, que a ciência do Dr. Kepp não é uma ciência só que trata da psicossociopatologia, da doença do ser humano, uma psicoterapia. A visão, a escola de pensamento de Kepp dá condições científicas da gente poder adiantar, resolver uma porção de problemas insolúveis até então dentro da própria medicina, da física, da economia, da sociologia, até mesmo das artes, comunicações. Enfim, o método de Kepp, ele é universal, ele é aplicável a todas as disciplinas, é um método interdisciplinar. E se você quer conhecer melhor o que, que é essa ciência trilógica, vocês vão precisar estudar um pouco, ler os livros, existem muitas publicações, e de fácil entendimento, porque a obra de Kepp, ela desperta muitos dos conhecimentos universais que estão no interior dos seres humanos. E vocês, então, que já tendo isso no interior de cada um, vão ter mais facilidade de entender a ciência de Kepp. Portanto, é muito mais fácil entender um livro de Kepp, por exemplo, do que um livro de economia tradicional ou de psicologia tradicional, porque eles estão cheios de informações artificiais, enganosas, de teorias errôneas, que é muito mais difícil para o cérebro do ser humano, para a mente do ser humano, poder entender isso. Nas escolas, né, as pessoas têm que decorar. E esse é uma das vantagens desse método terapêutico trilógico do ensino de línguas, porque lá a pessoa entende e capta muito pela intuição, pelos universais, e não decorando verbos, regras gramaticais, aprendendo palavra por palavra, enfim, só indo a uma escola terapêutica Millennium para saber como que você pode aprender um idioma novo e, ao mesmo tempo, se psicoterapizar, curar das suas doenças, se relacionar melhor no seu ambiente de trabalho e na família, abrir a sua consciência, sua inteligência, subir na sua carreira profissional. A gente pode dizer que esse método de Kepp foi criado por uma cabeça muito genial. Dr. Kepp, nós da Stop a Destruição do Mundo, nós aplicamos os seus conceitos para a gente ver por que a loucura do ser humano, porque a patologia que ninguém quer cuidar está destruindo a humanidade. Então, nós da Stop dedicamos todo o nosso tempo, todas as nossas condições, os nossos recursos para levar os seus conhecimentos para o mundo. Já estamos em 45 países com os nossos programas de televisão, que, aliás, o senhor é a principal estrela do programa, né? Porque o senhor é que explica para a humanidade o que está errado dentro de cada um de nós e na sociedade. Eu gostaria de informar os senhores, né, ouvintes, que o nosso trabalho não é baseado nas teorias, no trabalho do instinto, como Sigmund Freud falou, porque a ideia da psicanálise freudiana, como a ideia em geral da sociedade, é que o ser humano sofre porque não tem os instintos assim satisfeitos. Então Freud deu essa ideia no final do século XVIII, começo do XIX, porque a sociedade naquele tempo era formada assim de modo muito rígido. Então, ele colocou essa questão afetiva sexual como sendo a fundamental para o ser humano. Inclusive, o Jung depois deu a ideia de libido, né? Libido seria a energia, portanto, sexual, de fundo sexual, que deveria estar satisfeita para o indivíduo se sentir bem. E aquela revolução que houve na Europa e no mundo todo, né? Sobre aquele Marcuse, que era um pensador alemão que foi morar na França, visava justamente isso, que não haveria mais necessidade de, por exemplo, os pais reprimirem os filhos, que os filhos, assim, deixados à vontade, eles iriam crescer como criaturas perfeitas. Agora, tanto Freud, né, como Marcuse e outros autores tomaram essas ideias de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o indivíduo selvagem, né, que não tem a repressão na sociedade, seria perfeita. Inclusive tirando essas questões todas de religiosidade, a tal ponto que atualmente notem que a vida espiritual é deixada de lado, como se fosse um estorvo, um empecilho, para que o ser humano se desenvolvesse e tivesse saúde mental. Mas o que nós nos baseamos foi na ideia da inversão, tirada, aliás, do próprio Sigmund Freud, quando ele notou que as pessoas, quanto mais doentes elas forem, mais elas seriam invejosas. Então, pesquisando essa questão, eu notei que no século III ou IV, Basílio deu então a ideia que o pecado original seria inveja. Então, o que seria inveja, né? A inveja seria a negação que a pessoa fizesse ao bem. Então, o indivíduo, por exemplo, ele tem tudo. Vamos supor uma pessoa que herde, assim, uma fortuna, que ganhe, né? Uma fortuna nas mãos. Em vez dele usar a fortuna para fazer outra fortuna, para melhorar de vida, pelo menos, ele começa a dilapidar o patrimônio dele. Então, isso é por causa da inveja. Então, a inveja leva o indivíduo a viver ao contrário do que ele deveria. Eu posso dar uns exemplos da inversão. Até posso perguntar aqui aos companheiros de análise se eles têm também exemplo para fornecer a questão do sofrimento. Então, é muito comum, principalmente as pessoas assim, ascéticas, as pessoas que se sacrificam muito, achar que para a pessoa viver bem, ela teria que viver no sofrimento. Aliás, é uma ideia até religiosa, que muitos acham que as pessoas pobres, miseráveis, famintas, é que teriam o reino do céu. Mas não é bem assim, né? As pessoas, por exemplo, que não conseguem ganhar bem, as pessoas que rejeitam o trabalho, é claro que elas não podem ganhar como outra pessoa qualquer e crescer. Mas aí é por causa da inveja. Tanto a pessoa muito assim miserável, né, que não consegue ganhar o razoável, como a pessoa avarenta, que já tem o suficiente e não consegue se satisfazer com aquilo e procura ganhar mais ainda, são pessoas terrivelmente invejosas. Então, essa questão da inveja leva ao sofrimento. Essa questão da inveja leva, por exemplo, às doenças. Então, a base de todas as doenças, de todos os males, sejam os orgânicos, né, no corpo, sejam os males sociais, né, como falei agora, a questão do ganho, seja os males assim, qualquer que a pessoa tenha, o problema principal é essa inversão ocasionada pela inveja. Bom, eu podia dar outros exemplos. A questão que o indivíduo pode achar que a vida deve ser só um lazer, que a vida não deve ser assim de trabalho, mas que agora nós estamos num período de lazer. Como os sociólogos da França, da Itália, os sociólogos modernos acham que o trabalho não precisa mais ser tão sacrificado como antes. Inclusive, né, Dr. Kep, a ideia de que o trabalho causa estresse, que existem essas pessoas que se dedicam ao trabalho, não os vorazes em dinheiros gananciosos, mas pessoas, às vezes, profissionais liberais dedicados, como até usam um apelido nos Estados Unidos de workaholic, que a pessoa é alcoólatra do trabalho, viciado, numa forma pejorativa, como se o trabalho fosse contra a qualidade de vida da pessoa e a saúde, e não o oposto. É que o trabalho realmente que dá saúde é o trabalho que o indivíduo se dedica ao bem, né, Cláudia? Exatamente. Por exemplo, se o indivíduo está fabricando bombas aí para virar terrorista, não é um trabalho que dê saúde. O senhor vê, por exemplo, né, os professores, os educadores, as enfermeiras, os bombeiros, os lixeiros, fazem um trabalho tão incrível para a sociedade, né? Então, um outro elemento importante é até havia no passado, né? As pessoas que estavam assim com estafa, cansadas, ou então tinham uma doença qualquer, os médicos aconselharem o descanso. Pessoa ir para uma estação de águas, ou então ficar assim meses viajando. Bom, a pessoa que faz isso fica muito mais doente ainda, porque deixa de fazer aquilo que causa mais satisfação, que é um trabalho específico que ela tem capacidade de fazer. Ou então mesmo, né, inversão é achar que o roubo é um benefício. Que a pessoa roubando, ele não precisa trabalhar. É claro, né? Então a mentira, né? A mentira seria necessária. A mentira daria desenvolvimento. Ou a pessoa egoísta, né, que só pensa nela, na família dela, seria uma pessoa para cima. Ou então, achar que, por exemplo, o corpo não vale nada, né? Deve ser sacrificado. É uma outra ideia, assim, muito invejosa, muito neurótica. Agora, eu gostaria de ver aqui as pessoas que estão presentes, como a Cláudia falou, quais são as ideias que ela tem, né, sobre a psicopatologia. Começa com quem? Então, Dr. Kep, eu gostaria de dizer que uma grande inversão que existe na medicina é exatamente a doença, aquele querer assim colocar a doença como algo assim superior na vida da pessoa, ou seja, o mundo dos sentidos em primeiro lugar. E o que a gente nota é exatamente o oposto, né? Que é o mundo assim essencial, psicológico, espiritual, que está em primeiro lugar. Então, a base da medicina é essa. Existe essa inversão muito forte. Eu tenho até um caso interessante, que eu tenha até já falado, de uma paciente que chegou com uma rinite muito forte. Aí eu perguntei por que ela estava com o nariz escorrendo, congestão nasal, e ela falou que era toda vez que ela lia jornal ou alguma revista. Aí eu perguntei, mas o que a senhora acha da revista, do jornal? É uma coisa que traz conhecimento, traz assim cultura. Aí eu mostrei exatamente essa inversão que ela via, né, no conhecimento e assim algo bom para ela, que ela rejeitava e acabava somatizando no corpo. Então, quando a pessoa encontra uma outra pessoa que trate mal, né, a pessoa pode cair doente se ela se envolve muito com uma pessoa agressiva. E a Selma, o que que acha? Eu estava aqui pensando nos jovens, não é, Dr. Kep? Porque essa questão da inversão com a juventude é meio chocante nos níveis que a gente observa hoje. Então, a gente vê que aqueles jovens assim que procuram ter atitudes mais saudáveis, se dedicar a algum estudo, ou já trabalharem, e não usarem drogas, ou passar a noite se destruindo nas baladas, eles são tidos como os caretas, né? Que eles estão perdendo tempo na vida. Então, o jovem acha que o bom são esse tipo de atividades, que, na verdade, os faz perder a saúde e a própria juventude. Essa é uma grande inversão que existe hoje em dia, né? Esse tipo de música moderna, né? Também. Só de ritmo, né? Que acentua o segundo compasso, não é isso? Então. É tum, tum, primeira e a segunda mais forte, uhum, usando nas baladas, isso torra o cérebro da pessoa. Então tira a capacidade, tornando a pessoa meio imbecil. O Léo, que esteve muito tempo lá na Inglaterra, o senhor frequentava lá as discotecas, tudo isso? O senhor não. Era... dançava bem, né, com o patinho. Não era um disc jockey lá, não. O senhor estava no Carnaval Sobre o Gelo, né, dançando lá com os dançarinos. Não. Bom, essa inversão é muito comum, não só lá, né, doutor Cap? Mas eu estava lembrando de uma outra aqui, um outro exemplo de inversão. Mas muito comum também. Mas lá, né? É, o rock foi criado lá, é verdade. Depois disseminado no mundo inteiro, né? Eu estava lembrando de um outro tipo de inversão aqui, que é a respeito do egoísmo, que é uma ideia muito comum também, que todo mundo acha assim que se a pessoa fizer uma coisa para outra, ela vai beneficiar a outra, e não que ela beneficia ela. Até nos livros, os seus livros, o senhor escreve que a pessoa só tem o bem que ela faz para os outros. Isso eu acho uma inversão muito grande, porque a pessoa pensa isso mesmo, que se ela fizer para o outro, ela vai estar deixando de cuidar dela, deixando de cuidar dos interesses dela, e aí ela fica egoísta e perde, né? E se ela pensar em fazer bem só para ela e não fizer nada, assim, subtraindo nada dos outros, o senhor acha que prejudica também? É só pensar só em si mesma? Não, eu acho que prejudica. Porque se ela está pensando só em si mesma, ela vai ficar isolada e a pessoa vive numa sociedade. Mas um pensamento assim, tão egocêntrico, prejudica? Muito prejudicial para a pessoa. Então, até o pensamento, né? Se a pessoa tem a ideia de avançar no próximo e tudo mais, ela já está torrando a cabeça dela, o cérebro dela. O senhor diz que não precisa nem ter ação, só o fato de pensar, né? Só a intenção já acaba com a estrutura psicológica da pessoa. Então, veja, isso que o Léo falou é importante, né? O que a pessoa pensa de errado e ela persiste nisso prejudica enormemente, mesmo que ela não roube os outros, que ela não faça nada na prática. Agora, vamos ver aqui a Luciara, que é fã da França. A Luciara nunca frequentou lá o Moulin Rouge, não? Não. Nunca gostou? A senhora é fã dos franceses? É, eu... Nunca frequentou os cafés na França? Todo mundo sim, fica, né, lá bebericando café? Sim, os franceses gostam muito de ficar lá, do lado de fora, tomando sol. Gosta muito de namorar também. Isso. Né? Esse é o ideal da França. É verdade. Dolce Tiffany. Lá na Alemanha, quando as tropas francesas entraram, os alemães diziam, os franceses só querem namorar e as moças, não querem fazer mais nada. É verdade. Mas eram umas tropas boas, porque não tinha outro interesse. Né? Então, doutor Kepp, eu estava pensando, né, a Selma falou sobre a questão dos jovens, eu pensei também o quanto as escolas agora, o trabalho do senhor, a gente está fazendo, trilogizando algumas escolas, levando o trabalho do senhor para os alunos, para os professores, na escola 8 de maio, em Itapecerica da Serra, na escola 1º de maio, também em Itapecerica da Serra. Agora recebemos São Roque, fizemos um trabalho lá intensivo com os professores e agora tivemos também um chamado de São Carlos para uma escola lá também. Então, a gente vê que as escolas, elas não têm essa preocupação de mostrar também o bem, o belo, fazer essa dialética. Fica tudo na inversão, vendo só os pontos negativos. Eu tive aqui na Milênio, a gente faz esse tipo de ensino, né? Na escola de línguas Milênio, a gente ensina isso também. Numa aula que, por exemplo, tem tanta coisa boa, tem tanta beleza no mundo, naquele livro Sociopatologia do Senhor, só mostra isso, como o belo é importante. Então, a partir do belo, de uma visão de uma coisa bonita, de uma arte, a possibilita o outro de ter tanta consciência. Então, eu acho que é uma grande inveja hoje que tem no ensino de não mostrar o belo. E aí, ninguém tem consciência. Fica uma coisa sem nexo. Sabe o que falam do belo? Que a beleza não se põe à mesa, né? Conhece essa expressão? Sim. que, por exemplo, uma comida não precisa ter beleza. É claro que precisa, né? Por isso tem esses cultores de comida que procuram os bons restaurantes, né, para cultivar, inclusive, a parte estética, né, dos pratos, tudo. E a Helena Milander, né, veio da Suécia. Lá na Suécia, o pessoal diz que é muito bom viver no doce fardiente, né? No doce não faz nada, né? É, exatamente. O governo sustenta lá o povo. É mais ou menos isso. O que, que a senhora acha? Que isso é o ideal? Não, com certeza não. Inclusive, estou gostando muito de trabalhar aqui, Dr. Gap. E, inclusive, nessa escola, né, que o senhor fundou, inclusive, da Millennium, né? Porque a gente vê um grande benefício nos alunos que estudam com a gente. Eles estudam línguas, como no caso dos meus alunos, inglês, mas com trilogia analítica. E as minhas alunas, numa turma essa semana, confirmaram que realmente o curso para elas é uma verdadeira terapia. Uma senhora falou, por exemplo, que depois que ela começou, uns seis meses atrás só, ela mudou completamente. Ela ficou muito mais calma, ela era muito nervosa antes. Porque ela percebeu durante o curso que tudo depende dela. Que está tudo dentro dela, né? Isso é o que a gente chama de interiorização, porque o ser humano tem essa tendência a sempre ver tudo fora, culpar os problemas, tudo fora, né? E quando a pessoa se volta para si, ela se acalma. Inclusive, essa senhora falou que até a mãe dela melhorou depois que ela começou o curso, porque parece que a pessoa se conscientiza, ela também influencia nos outros, né? É, tem uma energia de consciência que a pessoa começa a espalhar. Então, ela se relaciona melhor com a mãe dela e as outras pessoas na família também. Então, quem estuda na Millennium realmente tem grande vantagem. Sabe, Helena, eu tenho cliente que, por exemplo, o homem, né, veio fazer análise. E a mulher teria um problema no rim, não funcionaria bem. E ele fazendo análise, a mulher sara. Às vezes ele não sara tanto, os outros saram mais em casa do que ele. Agora a Selma vai falar alguma coisa. É, pensei nisso, né? Incrível o benefício, né, que o método terapêutico que o senhor desenvolveu da trilogia, como beneficia as pessoas que vivem à volta de quem faz análise, né? Como o senhor disse, uma pessoa numa residência, numa casa que submeta-se à terapia, ela leva todo um ambiente de consciência de elevação para a casa dela. Se a pessoa mora, é vizinha de um analista, é sorte dela. Você sabe que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, sabe onde dá mais doenças? Ao redor dos hospitais. Diz que numa circunferência, quanto mais próxima do hospital a pessoa mora, mais doente ela fica. Se for em psiquiatria, por exemplo, aí é pior ainda. É, acho que aí reforça, é uma outra inversão, né, Dr. Kep, que todos o ser humano tem, de ver a doença como vantajosa, né? Que é vantagem ficar doente, vai ser paparicado, vai ter outras vantagens, entre aspas, né? E não aquilata, né? O grande problema para a vida. Então, é boa ideia quando a pessoa está doente, né? Falar para ela assim, que ela sofre de invejite aguda. É ótimo, isso. Inveja aguda. É, isso. De megalomania aguda. Agora, dê os endereços aí. Isso, então, quem quiser saber mais sobre esses assuntos tratados no programa Stop a Destruição do Mundo, pode visitar o nosso site, que está cada vez mais trabalhado, muito completo, inclusive com vários vídeos dos programas O Homem Universal e também da Stop. Então você pode baixar os programas no seu computador e assistir ao vivo com o Dr. Kep e a Dra. Cláudia convidados sobre esses assuntos. www.stop.org.br. Lá você também vai conhecer toda a programação das palestras que são dadas em São Paulo semanalmente gratuitas. Até a próxima semana.